um verdadeiro tijolo. Quando tudo parece ter fim, quando o mundo desaba em mim, mesmo na dor, no silêncio, na estrada, eu sinto você em cada jornada. O tempo pode até nos testar, as distâncias tentam separar, mas existe algo que o vento não leva, o amor que nós sempre se eleva. Quantas cenas vivemos, quantas lágrimas vão, mas nada apaga o que sente o coração. Quantas cenas vivemos, quantas lágrimas vão, mas nada apaga o que sente o coração. Uma verdadeira paixão nunca acaba, é chama que o tempo jamais apaga. Entre erros e acertos, entre idas e voltas, o destino nos chama, a história se solta. Mesmo que a vida mude o roteiro, o final é sempre o mesmo, é verdadeiro. Porque uma paixão assim nunca tem fim. Nosso filme tem drama, tem cor, tem momentos de luta e de amor. Cada olhar, cada gesto guardado é um capítulo eterno gravado. Se um dia eu cair, vou lembrar que você sempre vai me esperar. Como nas cenas de um grande cinema, o amor supera qualquer dilema. Quantas vezes juramos recomeçar, porque o que é de verdade sabe esperar. Uma verdadeira paixão nunca acaba, chama que o tempo jamais apaga. Uma verdadeira paixão nunca acaba, é chama que o tempo jamais apaga. Entre erros e acertos, entre idas e voltas, o destino nos chama, a história se solta. Mesmo que a vida mude o roteiro, o final é sempre o mesmo, é verdadeiro. Porque uma paixão assim nunca tem fim. E se a tela escurecer, se os créditos começarem a correr, ainda assim vou te encontrar no próximo capítulo pra te amar. Uma verdadeira paixão nunca acaba, é a luz que na alma sempre se embala. Nos momentos de dor, na felicidade, é amor de verdade por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade, eternidade, por toda a eternidade. Porque uma paixão assim nunca tem fim.